heróis do gueto, a poder no sangue. Salmos, Lucas, Provérbios, Josué, Gênesis, Mateus, Êxodo, Apocalipse, Eclesiastes, Isaías, 1 Timóteo, Jeremias, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Daniel, Gálatas, Ezequiel, Efésios, 1 Hebreus, Esdras, Levítico, Abacuque. Ei, cara, tô me sentindo vivo num paraíso. Aqui todos são realmente grandes amigos, vivendo intensamente a cada passo dado. Sorriso estampado, por favor, mano, me dê um abraço. Durante muito tempo seguimos assim, o sentimento oposto começou a destruir a base cristalina, nossa harmonia quebrada. Foram expulsos, se livraram da espada. Onipotência absoluta sempre existiu. O que aconteceu? Meu coração partiu. Mas sua traição é sem perdão, irmão. Fico do lado do mestre, a verdadeira comunhão. Faço a minha prece, o poder do Pai prevalece. Meu Pai Celeste sabe tudo o que acontece. Só mesmo Ele pra nos proteger no rolê. Aquele que supre nosso ser, você vai me entender. Tu és o Deus poderoso, meu Pai, aquele meu Deus, aleluia, que abriu o mar vermelho para o meu povo passar. Ah, Senhor amado, Satanás não tem poder contra meu povo. Abençoa meus braços, suas vidas, meu Pai, colocando meu Pai amado, heróis de dentro nas nossas mãos, Senhor. Entra com providência em nossas vidas, nos nossos lares, a nossa família em todo mundo. Lançado nas trevas, na chama ardente, o cheiro de enxofre, a morte da sua mente. Naquele lugar a morte te chama, o sangue derrama, você tá na lama, o grito e o drama. Vaga lembrança da mente insana. Foi assim que a batalha se iniciou, e com ele uma terça parte dos anjos aqui se desviou. Testifico a palavra do nosso Senhor Salvador, digno de toda honra e louvor. O traidor ficou mais furioso ainda quando descobre a sexta criação divina. Começou a planejar, querer atrapalhar. Somente com o sopro de Deus nada mais existirá. Tentou Eva no paraíso, você leu sobre isso. Não Deus adia pro inimigo, seja servo do Deus vivo. Houve lágrimas no céu, tristeza naquele lugar, mas Deus reina sobre céu, né, rimar. Oh, amado Pai, a Deus, aleluia. Não é só tua presença neste momento, aleluia. Para te glorificar e te louvar. Ah, meu Pai, eu te amo, Senhor. Abel, Abraão, patriarca. Ninguém acreditou quando Noé entrou na arca. Bote fé, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo é. Sodoma e Gomorra, cidades pecadoras. Hoje o mundo está pior, do pecado, mano, corra. Moisés bate o cajado, povo hebreu libertado. A poder no sangue, Faraó é afogado. Enoque transladado, Salomão, grande sábio. Josué faz oração pro sol ficar parado. Davi jogou a pedra e derrubou o filisteu. Daniel na cova, nenhum leão te mordeu. O profeta Elias orou e o fogo desceu. Preste atenção no que falo, fariseu. A vitória é nossa, já está confirmada. Se for saudade de Deus, esteja pronto pra batalha. Derrubando todos os inimigos, meu Deus, poderoso, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus